mais. Dá ali a viola. Não, não vai ser. Chama-se Fatinha, minha pequenina. Fatinha. Mas eles também vão gravar, né? Fala tu. Isso faz um grande granel. Olha, fala tu. Canta lá, fica lá uma música. Está sempre gente de também. Até lá, é uma música que eu tu. Amanhã, tu. Pá, amanhã, segunda-feira, diz uma Fatinha. Sábado. Ouve aí a Rádio Casa Viva, que eu tenho uma musiquinha para dedicar. Olha, fala, tu é minha. Mas eu não conheço a Fatinha de lá nenhum. E é muito pequenina para mim, pois tem um cara de toque. Olá, gordinho, da balada. Estás muito irritado, filho. Conta que se a gorda, a outra gorda, que é minha pequena. Canta, não é da minha escola. Isso não interessa. Isso não interessa, isso combina-se por aí. A Fatinha não é da escola dele? Faz mal. Então isso ainda dá mais pica, não é? Todos... É, a Fatina é, mas a minha linda prima já não é. Tua prima já não é? Não importa. Cai. Não tires mais do que isso, já está quase a sair deste remendo. Eu vou melhor arrancar isto. Tenho que cozer aqui. É melhor arrancar isto. Não arranques, filho, por favor, que isso sai um buraco. Depois eu já não me lembro como é que pus o remendo. Melhor buraco. Tá. É. Oh, começa a... Olha, começa tu a cantar. Então vai, eu, a gente faz as cores. Não, falta, falta. Não precisas também. Falta. Ai, Fatinha. Fatinha, Fatinha. Ai, Fatinha. Que és tão pequenina. Ai, Fatinha. Fatinha. São os parvalhões. Estou a falar ao microfone. Fatinha, Fatinha. Fala. Oh, Fatinha, chega mais caseirinho. Fatinha, Fatinha, canta. Que eu gosto tanto da ti, minha pequenina. Oh, yeah. Andas numa escola. Chega-me o cinzeiro. É minha. Chega-me o cinzeiro. Obrigada. É fabuloso agora. E faz qualquer coisa, meu. Dá um pum. Pum, pum, pum. Ai, Fatinha. Fatinha, Fatinha. Andas numa escola tão longe da minha. Ai, que quero te ver. Ai, minha menina. Vem comigo ao jardim dar uma voltinha. Vem conhecer os colchões da casa vivinha. Vivinha. Casa vivinha. Ai, vamos lutar wrestling. Na casa vivinha. Estás a ficar vermelho? Estou. Até já estou a ficar cansado. Oh, é só terrível. É, aposto que na tua escola não tens assim. Arranjar alguma coisa lá embaixo? Não, sim. Eu estou professora. Eu quero que seja. Eu só quero que esteja a usar a primeira segunda. Já está. E cá estamos de volta, umas semanitas depois da última vez. Nunca aqui se prometeu periodicidade, aliás, nunca aqui se prometeu nada para além de banalidades e músicas óbvias, que é basicamente o que tenho também hoje para quem quiser ouvir. Falar-se-á do que se fala em todo lado, da crise, da troika, do orçamento de Estado. É verdade que não temos a Helena Matos, nem o Pacheco Pereira, nem o José Manuel Fernandes, mas tentarei não me desviar muito do discurso do pensamento único, para que os ouvidos da Valentina Marcelino se mantenham aconchegados e a Moçoila em descanso num domingo, dia santo, para quem não sabe. Quanto às músicas, também o habitual, tudo coisas que tanto se podem ouvir aqui como na Rádio Comercial, na Antena 3 ou na MTV. Para começar, a já lendária manifestação de carinho pela Troika, aqui consubstanciada, esta é uma palavra mesmo bonita, em três musiquinhas sem tirar fora, no caso de três bandas que decidiram fazer a sua música um bem cultural para a humanidade, disponibilizado para ser descarregado de forma livre e gratuita por quem o quiser. Coisa que não ficaria muito bem no orçamento de Estado, onde é que já se viu desperdiçar assim um negócio potencial. Mas que cai que nem mel depois de um fim de semana de AC Meeting aqui no Porto. Para começar então, Anarchy X, são os alemães, uma espécie de pop experimental politicamente empenhado, que considera que há demasiada gente que tem sido enganada por políticos e pelos média e que sacrificam o seu bem mais precioso, a liberdade, em troca de uma aparência de segurança, tema que, aliás, retomaremos mais à frente neste programa. Segue-se Brat, um senhor que manipula o discurso político da mesma forma que eles, políticos, manipulam através dos seus discursos. Uma desconstrução do discurso que não é nova, mesmo em termos formais, mas que é rara na música eletrónica. E finalmente, os Fresh Body Shop, uma repetição neste programa, uma espécie de pop industrial que gosto particularmente. Tudo música livre, como o mundo deveria ser, partilhada gratuitamente através do site jamendo.com. Celebration till the end of time. When you wake up from your deep sleep and you realize that you were gone so long and so deep. Your awareness grows, your consciousness shows, you realize what is love and life and how it goes. Today we keep on going, celebrating till the stop of time. Today we change tomorrow, celebrating till we change the time. The beginning of the prime time. The beginning of the prime time. Celebration till the end of time. The beginning of the prime time. The beginning of the prime time. Yeah. Contas feitas, o governo tira-me a mim e a ti o subsídio de férias e o subsídio de Natal para com eles pagar os desmandos da gestão do BPN. O Orçamento de Estado para 2012 prevê um montante de 4,5 mil milhões para avales e garantias do buraco no BPN. A ele acrescem os 1.800 milhões que o Orçamento de 2010 destinou a custear a cobertura das imparidades. Se necessário fosse, fica claro de uma vez por todas, com os numerozinhos todos, que o que pesa realmente na dívida do Estado não é a educação nem a saúde, mas sim a vertigem do sistema financeiro, que, ao contrário da esmagadora maioria das pessoas, tem vivido irresponsavelmente acima das suas possibilidades. Ajudado pelo amigo Estado, pois claro. A coisa é de tal ordem que em suspeita a Comissão Europeia se viu na obrigação de abrir uma investigação para saber se o processo de venda do BPN não implica um auxílio para o comprador. Traduzido para bom português. A Comissão quer saber se o dinheiro do meu subsídio de férias e do teu subsídio de Natal é ou não usado para amaciar obstáculos ao exercício do Banco BIC, de capitais angolanos e liderado, lembrem-se, por Mira Amaral. A sentença lavrada esta semana na Cimeira de Bruxelas, que os bancos estão obrigados a uma rápida recapitalização que os põe a salvo de impactos sísmicos à escala de todo o sistema, é um capítulo novo nesta novela em que o vilão exige que o tratem como herói. Os quatro principais bancos portugueses terão de reforçar em 8 meses os seus capitais em 7.800 milhões de euros. Até ontem, o recurso ao envelope, a isso reservado pela Troika, era repudiado com veemência por Ricardo Espírito Santo e seus pares, por nem quererem pensar na possibilidade de ver por perto a sombra do Estado como sócio. E o governo, lesto, foi garantindo que o seu envolvimento na recapitalização dos bancos seria sempre passivo, sem a assunção de posições na respectiva gestão. O Estado dá o dinheiro que a Troika lhe empresta, paga-o com os nossos impostos e garante aos bancos que não os vai incomodar nas suas decisões de gestão. Quem é amigo? Quem é? Há nisto tudo um exercício de desmemória, uma revisão da história que apavora. O BPN contaminou criminosamente a economia nacional e vai continuar a onerar cada um dos orçamentos das famílias portuguesas, privando-as de rendimentos essenciais, mas as gorduras a cortar são o meu salário e a sua pensão. Os quatro bancos mais importantes do país impuseram ao Estado a submissão diante da Troika, empurrando assim a nossa economia e o rendimento de quem trabalha para o nível a que eles estavam nos anos 70. Mas o Governo jura não querer incomodar e manter-se à margem de quem esteve objetivamente na origem da nossa queda no abismo. Só um tão geral esquecimento de como foi que chegamos aqui permite que o Primeiro-Ministro diga ao país, sem que isso cause escândalo social, que só vamos sair da crise empobrecendo. Passos Coelho afeta milhares de milhões de euros dos nossos impostos, dos nossos salários, dos cortes nos nossos serviços de educação ou da saúde, ao buraco sem fundo do BPN, e é a nós que diz que temos de empobrecer se queremos sair da crise. Garanta aos bancos que nos empurraram para os braços da Troika e aos compradores dos nossos melhores bens públicos que terão sempre o Estado a ajudá-los, mas sem os incomodar. E a nós, ou melhor, e é a nós que diz que o caminho certo é o do nosso empobrecimento. Reconstruir a história como ela realmente foi tornou-se uma ameaça para os que ganham com esta crise. Fiquemos com os Soul Connection, uma banda de hip-hop que também já não faz a sua primeira aparição por aqui, que isto, apesar disto ser um programa de um gajo que percebe muito pouco de hip-hop e que por isso não sabe avaliar as características técnicas deste tipo de música. Mas a cena é que os textos são tão rebuscados que é isso que me faz apreciar a coisa. Hoje, o tema Por Mon Fils. Seguida, mais duas bandas que conheci no Jamendo, tal como os Soul Connection, aliás, o punk dos peruanos Pateando a Tocara e os Amity in Frame, um rock acústico, que se não fosse acústico, seria punk também. A forma mais eficaz, diria eu, de destruirmos o Estado Social é levá-la à falência. Falência, falência, falência. Calma, calma. Por favor, volta para o teu emprego. Se não tiveres emprego, és um ser humano desprezível. regarde les hommes, mon fils, avec ton cœur. Des fois l'essentiel est invisible pour les yeux. Sois aussi fort et intelligent, n'aie pas peur. Vois comme ils sont étonnants, vois comme ils sont curieux. Regarde comme le monde est beau. Et puis, regarde le monde qu'ils ont construit. Regarde ce qu'ils font naître de leurs mains, tant ils maîtrisent si bien la nature. Apprends comment ils fabriquent tant de beauté. Danse avec les oiseaux, touche le ciel, voyage dans les étoiles, embrasse le soleil. Tant de lumière, de compréhension, tant de clarté. Scrute les racines à la cime, soulève les écorces. Apprends la littérature, les sciences. En somme, comprends la somme des choses qui font d'eux des hommes. Et explique-moi pourquoi sont-ils si féroces. Sème des graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand. Maintenir ce cap, tenir la barre ferme, coûte que coûte, par tous les temps, par tous les vents, suivre cette route. Sème des graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand. Cultiver la lueur pour qu'elle devienne lumière, afin que l'horizon obscur devienne un énorme brasier. Écoute les hommes, mon fils, avec ton cœur. Des fois l'essentiel est inaudible pour les oreilles. Ressens-tu cette amertume pareille à la brume, épaisse et qui ne se dissipe pas. Écoute les vibrations, la terre grondée et puis écoute le monde qu'ils ont détruit. Et écoute tout ce qu'ils brisent de leurs mains, tant ils maîtrisent si bien la nature. Apprends les raisons de tous ces gâchis. Ils construisent tant de choses pour se détruire. Des déchirements, des massacres, des exploités. Tant de sombre, d'incompréhension, d'obscurité. Dans ce monde-là, le fort mange le faible. Apprends la politique, les sociétés en somme. Comprends la somme des choses qui font d'eux des hommes. Et explique-moi pourquoi vivent-ils dans une jungle. Sème des graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand. Maintenir ce cap, tenir la barre ferme, coûte que coûte, par tous les temps, par tous les vents, suivre cette route. Sème des graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand. Cultiver la lueur pour qu'elle devienne lumière, afin que l'horizon obscur devienne un énorme brasier. Regarde et écoute les hommes, mon fils, regarde-les. En ouvrant bien tes yeux, écoute-les. Avec toute ta raison, avec discernement. Car on ne peut comprendre autrement actuellement. La société des hommes est divisée en classes. C'est leur position dans la production qui détermine leur place. Il y a ceux qui produisent les richesses, et puis ceux qui possèdent les richesses. Dans ce système, vois avec quelle modernité les hommes oppriment d'autres hommes. Les nations oppriment d'autres nations. Parce qu'une minorité a pris le pouvoir par la ruse et par les armes. D'un côté les maîtres et tout ce qu'ils prisent, avec eux les traîtres corrompus sous le grand prix. De l'autre côté les êtres qui subissent les crises, avec ce qu'ils font naître et tout ce qu'ils maîtrisent. Sème des graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand. Maintenir ce cap, tenir la barre ferme, coûte que coûte, par tous les temps, par tous les vents, suivre cette route. Sème des graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand. Cultiver la lueur pour qu'elle devienne lumière, afin que l'horizon obscur devienne un énorme brasier. Et tant que l'impérialisme existera, viendront les guerres, viendront les injustices, viendra le sang. Il en est ainsi, il n'y a pas de surprise. Et quand tu le sauras, mon fils, il n'y aura plus de surprise. We'll be right back. Era para haver uma dívida renegociada, a milésima salvação milagrosa da malta das altas instâncias, Mas depois veio o gajo com a ideia do referendo, jogada de mestre, se o sim ganhasse tinha sido o povo a decidir continuar a austeridade, se o não ganhasse tinha sido o povo a decretar a saída do euro e a falência do Estado. Não era mal pensado, mas as bolsas, essas putas sem cérebro, desataram a cair a pique. Sabe-se que o mercado e a democracia não vão propriamente juntos à bola, mas podiam disfarçar melhor. Não disfarçam também porque não precisam, os mercados não existem, não são uma cara a quem se possa dar um estalo, são voláteis, omnipresentes, de humores repentinos, submetem tudo à sua vontade. São uma espécie de Deus pagão que paira acima da humanidade e que, acredites ou não, existe. É perdermos um pouco da dignidade que nos resta e mandar-lhes um pau pela cabeça abaixo. Tenho dito, filhos da puta. Irem aspas. Rádio Casa Viva, uma rádio nada amiga. Charming song. There's a new McDonald's on Sunset Boulevard. We love Coca-Cola and the gorgeous movie stars. Double cheese and triple cream, it must be a dream. So every time he started using his mind, the Rangers fell and fell from hell-bounded skies. Oh, why? Straight female civilizations, populations for the have-nots, manipulation, no education for the masses, crashes and devastates, crashes into aspirations and fucks up people's fates. Excuse me for my vernacular, please realize the desires to aspire are secular like Dracula. I'm wise to understand, we just can't stand against all the institutionalized power in hand. We must not cry, we must shout and release our anger. Yeah, for revenge like the Avenger, put him in danger. One love, that's a lie, one world, I bet it's a trap. No future, she says, cause it's dangerous like crack. No future, she says. No future, she says. Landscapes of doom, internet and worldwide web, technology haddicts, alcohol banging fanatics, sad Prozac and amphetamines, vitamins and syringes, rain spiking needles that kick back like ninjas, it's cringes, brainwashings, nervous breakdowns. Allow me to introduce you a new age underground, filled with rats and shit you can't even imagine. Kids like dripping off acids, movies you've never seen. I mean, this really the world you should be building, growing kids in, showing we try and find a meaning. Robot cops and Blade Runners, rap against a nuke. The Illuminati wants your body and your soul to make it sour. No future, she says. Building. No future, she says. No future, she says. No future, she says. No future, she says. Do you want it? Why do you want it? Por estes dias, há um ano atrás, contavam-se as horas que faltavam para a Cimeira da NATO, em Lisboa. O Estado português deixava que se percebesse que os blindados que eram para vir, vinham, mas não a tempo da Cimeira, que era, afinal, a razão principal da sua compra, aparentemente. Felizmente que o país é pobre e felizmente que tudo se faz para que o seja ainda mais, e os blindados, que acabaram por chegar, pelo menos alguns, poderão sempre ser usados para reprimir manifes ou subúrbios. A Pagan e o Comitê Internacional Não à Guerra, Não à NATO preparavam a sua contra-cimeira, onde se discutiria um mundo sem aliança atlântica e também formas de continuar a luta pela sua dissolução. O CAGA, em conjunto com várias organizações de outros países, preparava uma semana de ações de rua que culminaria com o bloqueio de um dos acessos à cimeira. A CGTP, por seu lado, que só tinha uma manif para preparar, coisa banal, quase como para nós organizar uma sessão de cinema ou um concerto, morria de tédio. E foi assim que a União de Sindicatos de Lisboa enviou um senhor à PSP para, como bom cidadão, alertar as forças da ordem para a possibilidade, no Porto, se estarem a preparar uma quantidade de ações violentas. Não é que tivesse qualquer indício, não o poderia ter, aliás, mas custava-lhe ver outra gente a contestar coisas. Então eles têm uma plataforma para estas merdas, vem aí a NATO, ativa-se a plataforma, faz-se uma manif, 30 mil pessoas do caralho. E vem agora estes merdas com contracimeiras, desobediência civil, mas não há respeito, pá, foda-se. Oh, regulator, slide rule. No matter which way you fold or bend, turn, well, you're never gonna top us, you're never gonna beat us. Can you dig my band? Uma coisa há que admitir. Filipe Lobo Dávila, secretário de Estado da Administração Interna, tem pinta. Mais, respeita a malta. Numa altura em que os poderosos já se permitem dizer o que lhes apetece, sem dourar a pílula, é uma lufada de ar fresco saber que há alguém que ainda nos consegue ter em conta o suficiente para achar necessário recorrer a figuras de estilo para nos manipular. Diz o rapaz do nome nobre que pretende alterar a lei da videovigilância, transformando-a numa lei de videoproteção. Ora, sem dizer nada, diz tudo que é como o politiquês deve ser. Vigilância parece uma palavra má. Proteção é coisa boa. Bora lá com a proteção. É o famoso vigiemos-te para a tua segurança, mas é em versão desenvolvida. O chefe dele diz assim, na boa, que a malta tem que empobrecer. Sabe-se que é isso que ele pensa. Mas acredita-se que vai acabar por compreender que gostamos que nos tentem enganar, que digam que é preciso aumentar a competitividade e flexibilizar o mercado de trabalho, dar liquidez ao setor financeiro para que liberte recursos para o crescimento económico. Merdas dessas, com nível. Mas não, o gajo é bruto. A malta tem que empobrecer. Também chama-se Passos Coelho. Vê-se que vem da plebe, não é como um lobo d'Ávila, coisa de nobreza. Mais cidades vigiadas, perdão, protegidas. Mais câmaras de vigilância, perdão, de proteção. E desaparecem merdas como esfera própria, imagem, privacidade, perdão, insegurança, insegurança e insegurança. A gente sabe o que ele quer, mais um mecanismo de controle social. Mas o gajo, pelo menos tem nível, para não dizer oh pá, nós sabemos que com as nossas políticas vai haver mais roubos e mais agitação social e vamos pôr umas camarazinhas para controlar melhor as cenas. Respeita-nos ao ponto de nos mentir, que é para isso que a gente paga aos políticos. Isto até nem costuma ter dedicatórias, mas desta vez não resisti. É uma música mais para o Passos Coelho do que para o Dávila. Coisa mais bruta também, o Fuck Off and Die, tocado pelos Ratos de Porão. Para o secretário de Estado da Administração Interna, uma coisa mais subtil, novamente no registro do Jamendo, os Mandate of Heaven com o tema Movies are the New Real Life. Para os dois, com derrapagem para o PS, e já agora para os outros partidos com assento parlamentar, os The Streets com It Was Supposed to Be So Easy. Die! Fuck off! mustaches and our sense of self-worth. We will move from darkness to light upon the axis of the earth. But these people would not think twice about ruining you. They only act nice because their church tells them to. But on the inside, they're all keeping score. It was supposed to be so easy. Just take back the DVD, withdraw that extra money, tell Mum I wouldn't be back for tea, then grab my savings and hurry. So first, to get the bill back in time, to avoid that big fine, I had to do a fast hill climb, but a faster decline. But I flew a bit quick, arms like a lunatic. I had to stop for a few ticks, I started feeling sick. Got to the video shop in a state, but chuffed it wouldn't be late. Only when he flicked open the case, I'd left the disc at my place. Today I have achieved absolutely now. In just being out of the house, I've lost out. If I'd wanted to end up with more now, I should have just stayed in bed like I know how. So I failed on the DVD, but I still had to get the money. Tell Mum I couldn't make tea, get the savings and then hurry. Rush into the cash machine, still a bit mashed and lean. Then of course the mandatory car drives by and splashes me. Get there, the queue's outrageous. Ladies taking ages. My rage is blowing gauges. How long does it take to validate your wages? At last my turn comes. Press the 50 squid button. Insufficient funds. Today I have achieved absolutely now. in just being out of the house. I've lost out. If I'd wanted to end up with more now, I should have just stayed in bed like I know how. So I failed on the DVD, couldn't withdraw any money, but I still had to call mom, get the savings and then hurry. So to call my mom so that I could tell her I can't go and that, at least I remembered my phone, man. I didn't know a number I found. Where's my phone? Have I got it? Oh, this is a crock of shit. I lost the fucking thing. Oh, here it is in my pocket. But the battery's nearly flat. Gotta call quick, snap. Oh, shit. The battery is flat. Today I have achieved absolutely now. It just being out of the house I've lost out. If I'd wanted to end up with more now, I should have just stayed in bed like I know how. So I failed on the DVD, couldn't withdraw any money or call mum about tea. I'd have to get the savings and hurry. But where was the money? I knew I'd left it on the side next to the telly. This is not even funny. I left it in the living room, ready to pick up as soon as I passed through on the way out to the rendezvous. So the shoebox full of money just disappearing from me was not what I call funny. A grand don't come for free. Today I have achieved absolutely now. In just being out of the house I've lost out. If I'd wanted to end up with more now, I should have just stayed in bed like I know how. Soaked to the bone in me jeans. Do you want me to stop? I imagine my mum's weeping right now. £1,000 you swore that I left on the table this morn has simply disappeared right before my eyes, his eyes and yours. And I'm £1,000 poorer, 100,000 pennies, no more. 1,000 for the million squid or two monkeys, or a whole 50 scores. Gone, withdrawn from my life. The money is no more for sure. It was supposed to be so easy. Rádio Casa Viva. Perversões e contraordenações muito graves. Blasfémias e pornografias religiosas. Rádio Casa Viva. Contra informação, ativismo, lutas sociais e agendas culturais. Música, merda, assuntos sérios, ou nem por isso. Tudo aquilo que não passa na rádio. Desde o Centro Social Casa Viva. No Porto, caralho. Social a selecionar aquilo que transmite. Eu digo como é que é e faz-se. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vem a democracia. O caso da Grécia está aí para quem quiser ver. Em primeiro lugar, mostra que a União Europeia não é um projeto comum, mas uma quinta, e uma quinta com donos. Desde logo, a Madame Merkel e, no degrau abaixo, Monsieur Sarkozy. Não importa se o tratado prevê ou não a expulsão, seja de quem for, basta que o digam Angela e Nicolas e o kick in the ass do prevaricador está dado. Haja quem mande. E nesta união patriarcal, o patriarca usa saia. Em segundo lugar, dá-nos tristes notícias. Diz-nos que a democracia exala o seu último suspiro e fala na Grécia, o seu berço. Quando se especula agora que Jorge Papandreou abjurou, fez autocrítica e já não avança para o referendo, é dessa morte que se fala. Mantém-se em silêncio a voz do povo, aqui entendido como ao conjunto dos cidadãos da nação grega. Não vá ela dizer diferente do que pretendem os seus representantes e mais quem os comanda. Fica claro, a democracia hoje, neste ano da desgraça de 2011, exprime-se e esgota-se no ato de votar. É pouco, pior, não é democracia. É faz-se conta, é esperteza saloia, é um insulto encapotado. Em terceiro lugar, permite que nos enlevemos na contemplação do nosso presidente e do nosso primeiro-ministro, benzo aos deus, pela forma como eles respeitam o direito dos gregos de decidirem por si, mas não querem confusões. Nós por cá não somos assim, é tudo gente bem mandada que dispensa botar opinião em referendos. E tenham lá mais é cuidado com essa cena de contágio. Pois, portanto, com a nossa vocação de penitentes, aqui neste país à beira Tejo plantado, veremos passar o orçamento para 2012 com frios e arrepios. É que não queremos ser confundidos com os gregos. Era só o que faltava. Porque fica bem e porque me apetece, deixo-vos com um novo projeto da grande Ana Deus, ou se vai 12. Depois, os Ultimatum, um grupo veterano de Toledo, ativo desde 97, cuja música se caracteriza pela densidade, obscuridade e peso, Tudo coisas que este vosso amigo aprecia bastante. Também com apreço, mas com dificuldades de definição, pelo menos da minha parte, os Antlesen. Não tenho eira, nem beira, nem ações em carteira, nem viajo em primeira. Não tenho papá, nem papão, não tenho travão. Não tenho peso ideal, nem quartinho do casal. Não tenho mulher a dias, nem amor a mordomias. Não tenho conta poupança, não tenho herança, nem doutor de confiança. Mas há coisas que são minhas. Que sou minha, nem do dinheiro dependei. Tenho voz, às vezes canto. Tenho fome, às vezes janto. Tenho vida, às vezes. Tenho voz, às vezes canto. Tenho fome, às vezes janto. Tenho vida, às vezes minha. Tenho ovários, tenho rins e mais saquinhos afins e mais garganta e pescoço e mais. Muitos poros, muito osso. Muito osso. Tenho ovários, tenho rins e mais saquinhos afins e mais garganta e pescoço e mais. Muitos poros, muito osso. Brasas que me queman, este aire se reseca. Me giro hacia Jerusalén, después hacia la Meca. Lamentos entre lo implacable y lo evitable, entre lo injusto y lo cruel de esta larga puta y dura masacre. Odio en esos niños, angustia en esas madres, la piedra que se enfrenta con valor a aquellos tanques. Guerra continua en tierras contiguas, disputas antiguas que se elongan hasta el presente y son ambiguas. Da igual lo que interpretes, no se puede asesinar a sangre fría, dejando desolación tras cada víctima. La patata caliente pasa de un sitio a otro en un día. Palestina llora, sufre y desafía. Y el mundo calla, el poder olvida. Caen lágrimas mudas sobre el Torah y el Corán, que mojan la verdad desnuda. Aires de rencores se separan con muros. Contra el resentimiento el cemento nunca pudo. Los pájaros de acero sin escrúpulos escupen hierro. Revientan la paz, obligan al destierro. Crece la rabia tras cada entierro. Quien mata hierro a hierro muere. Las banderas arden y huele a terror. Es la guerra, todo vale y nada vale nada. Somos lo peor, joder, maldita raza humana. Es tan difícil compartir, saber dar y saber pedir. O es mejor robar, culpar al otro y luego destruir. Desde Londres o París, desde Berlín o Madrid, se hace la vista gorda a las bombas de los israelíes. ¿Qué plan de paz será esta vez? No debes de creer a quien tiene las manos llenas de sangre por interés. Únicamente material, terrenal, de posesión. Poder para otorgar ya retirada y rendición. De un pueblo con tan mala prensa y tan endurecido, luchando hasta la extenuación por no ser sometido. Paga el pato ese pobre secuestrado, ejecutado, con hijos y mujer, él nunca quiso ser soldado. Está hundido, encerrado en la sucia ley del talión, preguntándose el por qué es él y no su superior. Una triste oración antes que todo acabe. Sea quien sea tu Dios, o aunque no creas, reza para que esto pare, hermano. La palabra nunca mata, pero sí convence, y hará que nuestros hijos nunca se avergüencen. Nunca se avergüencen, se avergüencen. De Hezbollah, cerca de 10.000 hombres en territorio libanés, Cazas contra restos, pólvora contra valor. ¿Acaso toda tierra es vuestra? ¿Acaso hay alguien inferior? Mundo racional, el cual no lo demuestra. Mundo medicinal, donde todo es dolor. El color de una bandera ondea en tierras ajenas. Así bombea emoción, genocida sarón. A veces me pregunto si vivir merece la pena. Si la ilusión de algo mejor es lo único que nos frena. Los niños crecen con odio por su territorio. Y aquí todo da igual si no nos falta la cena. Miramos a otro lado, el tiempo se queda parado. Somos cómplices por un silencio sin significado. Un joven lee un folio en una grabación casera. Pone fin a su vida, dos décadas de ira. Llegar a inmolarse, qué radical, pero mira, no hay nada que perder si todo está perdido ya. Comida familiar en la franja de Gaza. La tranquilidad se despedaza, bombas que ensordecen. Menores de edad son mayoría de las bajas. Ellos dirán son milicianos de Hamas. Qué fácil es matar a quien quiera si todos son presuntos. De este asunto no se habla en la mesa. Cambia de tema, hablemos de otra cosa. Cambia de canal que hoy echan salsa rosa. La potencia mundial apoya al bando equivocado. Fácil de comprender si gana pasta por ello. ¿Qué hacer si ellos tienen aviones que cortan viento? Y tú en tu cielo solo tienes buitres hambrientos. Negociación de paz es acuerdo de guerra. Una madre grita al cielo a sus dos hijos hoy en tierra. En un puño tiene arena, simboliza esta es mi tierra. Y piensa que querrá de ella esta vida perra. 650 kilómetros de hormigón armado. No para un corazón armado de odio. Solo es un obstáculo de un nuevo episodio, de una obra inconclusa que tiene sangre en sus folios. El pueblo llora con rabia, el viento grita libertad. Si Dios existe, está tareado, mira otro lugar. La destrucción del hombre hoy es cualidad innata. Y somos máquinas perfectas, perfectas para matar. Thank you. dia destes, entro por aqui dentro e parto a puta na rádio toda. Atenção, atenção. Tudo o que lês nos jornais é a verdade pura. Quase um terço da população perdida nos últimos 10 anos e cerca de 44% dos alojamentos sem ninguém lá a morar. Eu repito, quase um terço da população perdida nos últimos 10 anos e cerca de 44% dos alojamentos sem ninguém lá a morar. Isto é o centro do Porto. E eu nem sei que te diga, Rui Rio. Do Porto são também os artigos 19 e os Local Trap. David Rovix já não é cá do Burgo, mas pode ser que o Rui Rio aprenda qualquer coisa com este We Just Want the World. Mas da anarquia, se não sabes o que estás a falar, tu és mais um que teme a liberdade, apenas porque não sabes o que a liberdade é. Não insultes quem mais compreende a tua forma de falar e de agir. Este é o mundo onde todos se respeitam, mas não toleramos quem nos tenta destruir. São mentes como a tua que difamam nossos ideais. O teu mundo conformista ignora-se no que é demais. Mas diz-me onde vês melhor forma de união. Apoio no amor fraterno do berço ao caixão. Dizes tu que anarquia é impossível, que era um caos de morte e destruição. Mas tu nunca viste a nossa realidade, nunca entenderás a nossa forma de expressão. Deixa levar pelo que a sociedade tenta denegrir. É pelos teus direitos que lutamos, né? Gente como tu que às vezes pensa em desistir. São mentes como a tua que difamam nossos ideais. O teu mundo conformista ignora-se no que é demais. Mas diz-me onde vês melhor forma de união. Apoio-me o amor fraterno do berço ao caixão. Ignorância nunca é demais. Mas diz-me onde vês melhor forma de união. Apoio o teu amor fraterno do berço ao caixão. São mentes como a tua que difamam nossos ideais. O teu mundo conformista ignora-se nunca é demais. Mas diz-me onde vês melhor forma de união. Apoio o teu amor fraterno do berço ao caixão. Caixão. White House and debating on the Hill. Of all your crazy antics, we'll all have had our fill. We'll be closing down munitions plants and Old Glory will be furled. Cause we don't want your big machines, we just want the world. And a bill will be proposed, section number one. We're shutting down the oil rigs and turning towards the sun. The air will be clean for all the boys and girls. Cause we don't want your oil tankers, we just want the world. Face the executioner, shut the logging camps all down. Get busy planting hemp, leave the trees there in the ground. Life is too precious on this little spinning pearl. Cause we don't want your bulldozers, we just want the world. We'll be closing down the jails and fixing up the schools. Distributing those stocks and bonds, changing all the rules. We'll elect a CEO, maybe a rabbit or a squirrel. Cause we don't want your money, we just want the world. Swimming in the rivers and running to the hills, reading in the history books of wars and oil spills. If it's linear, we'll bend it. If it's a straight line, it'll curl. Cause we don't want your dead-end highway, we just want the world. When we're living in the White House and debating on the Hill, of all your crazy antics, we'll all have had our fill. We'll be closing down munitions plants and Old Glory will be furled. Cause we don't want your big machines, we just want the world. Já tinha mudado isto do país para o Porto e nem sei porque é que volta ao Orçamento de Estado. Pelo ritmo que isto leva, a coisa aprova-se durante este mês ou no início do próximo, entra em vigor em janeiro e deve vir um orçamento retificativo mais tardar lá para março, sendo que retificativo, ainda a julgar pelo ritmo que isto leva, significa mais uns pozinhos de austeridade. Mas volta ao orçamento, não há volta a dar, ou melhor há, mas para se dar tem que se falar do assunto e da carga ideológica que carrega. Uma carga que merecerá a abstenção do PS, a ver se dá novos caminhos de reflexão a quem pensa que uma maioria parlamentar de esquerda seria a solução mágica para os nossos problemas. Claro que um partido que governa como o PS sempre governou e que neste momento, perante um orçamento tão marcadamente de direita, decide abster-se, não pode ser considerado de esquerda. Se alguma vez mereceu esse carinho, há muito que não o merece. O problema é que os defensores da tal maioria de esquerda acreditam cegamente que o PS pode ser puxado para a esquerda quando, ensina-nos a história recente, o que acontece é o contrário. O PS puxa para a direita e damos por nós a ver o PCP defender a lei laboral do Bagão Félix ou o Bloco de Esquerda a não se atrever a propor, por exemplo, a nacionalização da banca. Mas era ao orçamento que disse que se voltaria, não era ao discurso abstencionista de quem acha que votar é legitimar a ditadura financeira em que vivemos. Vamos lá. O que se conhece do orçamento é, em termos gerais, e utilizando uma expressão muito na moda, uma colossal pancada nas costas dos que têm o azar de aqui viver, apimentada com o maior aumento de impostos que há memória. O governo, que quer pagar a dívida que a ganância do setor financeiro causou, foi buscar o guito onde menos devia, que é sempre onde se vai buscar, de acordo com a lógica vigente. A banca não pode ser que eles estão sem liquidez, o que é que isso quer dizer quando têm lucros diários de 1 milhão de euros? As empresas também não, porque já estão sem crédito do banco e vão todas à falência se as apertam com impostos, para além de que são a força viva da sociedade e não se carregam forças vivas com despesas. Vai-se buscar à malta, ao Zé Povinho, que é para isso que se chama assim, para ser enrabado e ainda pagar a vaselina. Já se sabe do IVA, da eletricidade e do gás, do roubo de 2 meses de salários aos funcionários públicos, das horas extras a metade do preço, dos pensionistas que ganham entre 485 e 727,5 euros e que vão deixar de estar isentos de contribuição para a ADSE. Fica-se agora a saber que os limites às deduções fiscais com habitação vão diminuir e que as despesas em saúde passam a ser consideradas em 10% e não nos atuais 30%. E claro, estes limites às deduções fiscais foram alargados aos contribuintes com menores rendimentos. Em resumo, dos 10.350 milhões de euros a que eles chamam de consolidação orçamental, 6.529 vão ser garantidos em medidas que ou retiram rendimentos às famílias ou aumentam os impostos que elas têm que pagar. Os mais ricos têm uma sobretaxa de solidariedade no IRS que equivalerá a uma recolha de uns míseros 3 milhões. A malta de baixo, que bem pode, paga 6.529 milhões e os ricos, coitados, são solidários com 3 milhões. Há ainda 3.255 milhões que se vão poupar através da diminuição das transferências para as autarquias e as empresas públicas, com a esperada diminuição da proteção social e o aumento dos bens e serviços dessas empresas, transportes, por exemplo. Corta-se na saúde, aumenta-se na polícia e na tropa. We'll be right back. like it's own to be. No one deserves that. Fuck your excuses, don't you know it's too late? Whatever you say and whatever you may promise, you come again some other day. So many days I was confronted with your absence. So many hours of wondering what's going on. How could I have understood your debts and your duties? Now I'm right. A catastrophe to change. Some really bad things had to happen to make me think. And it's hard to learn to love yourself again. We'll be right back. someone to pay the rent. Wahoo! North America! It's the furthest you can live from the government. So proud American Christians might have disagreed here in North America. But New York's the only place we keep them off the street. Foi com a banda Anaconda, com Black Luxus e com LCD Sound System que, pronto, acabei mais um Banalidades e Músicas Óbvias. Vai-se tentar voltar, nunca se sabe, mas acho que sim. Da última vez houve queixas de que faltava música para depois das beijocas e a gente não quer queixas num programa com tão pouca gente a ouvi-lo. Cá ficam então as beijocas e uma música em jeito de prenda. Beijocas. Follow me, pattern I can choose on, dilated, bouncing. Induction!